Deixa ela se escapar quando eu faço scroll. Ela só quer me dar, ela nem gosta assim. Escutar minhas trepas, ela só quer o meu tudo. A chota dela é um baile que nós entra vem. Vai namorar o trouxa, tamanho dessas coxas. Que ela tem uma família do Zé Pum. Mas não tinha um pinto, ele tinha um pincel. E até mil picas, quer pintar sua bunda. Sua filha da puta, senta na minha cara que eu boto uma sua, que você gosta assim. Eu tô sem muito drip, só um pouquinho de salsa. Mas eu tenho o WhatsApp, pode ligar quietinho. O game é erótica, onde toca forte. Aqueles pica, aqueles vibe, aqueles hurl. Tô trazendo até com as góticas onde eu piso, tipo assim. Aqueles big bilidinha, aquelas girl lá. Nego, não me liga se não for falar de grana. Don't talk, don't touch. Quando quiser sua opinião, te compro um cérebro bacana. Ai, creio, nojento. Aqueles beat pesadão, igual dos funk lá. Se eu fosse tua, não mexia comigo. Teste o budismo, eu tiro sem cabeça. Abra minha Glock, faz bom. Deixa ela se escar quando eu faço scroll. Ela só quer me dar, ela nem gosta assim de escutar minhas trap. Ela só quer o meu turto. A chota dela é um baile que nós entra. Mama vai namorar um trouxa, tamanho dessas coxas. Que ela tá falando do Zé Cabum. Vai namorar um trouxa, tamanho dessas coxas. Acho que ela quer matar a família do Zé Cabum.